Rádio Câmara apresenta Na Era do Rádio. Os fatos e as canções que marcaram o rádio como a verdadeira testemunha da história do século XX. Olá, ouvintes da Rádio Câmara, estamos a bordo novamente com mais um Na Era do Rádio, nossa viagem no tempo, que na edição de hoje homenageia uma grande figura da música popular brasileira. Estamos falando da cantora Araci Teles de Almeida, nascida em 19 de agosto de 1914. E assim, amigos, abrindo as cortinas do passado, está no ar o Na Era do Rádio. Hoje destacando a carreira da cantora Araci de Almeida. Eu sou o Dilson Santa Fé e, como sempre, tenho a companhia do produtor do programa, Marcos Brochado, com mais detalhes da edição de hoje. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Dilson. É, amigos, no programa de hoje, o Na Era do Rádio vai registrar a bossa de Araci de Almeida, a filha de Dona Hermogênia e seu Baltazar. Intérprete preferida de Noel Rosa, autor dos versos Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana, do clássico O X do Problema, que abre o programa de hoje. O X do Problema, essa música foi feita da seguinte forma. Naquele tempo, no Rio de Janeiro, ali na esquina da Avenida Rio Branco, com a Galeria Cruzeiro, se reunia ali os autores, compositores, bookmaker, assim, gente de toda qualidade. Realmente, o café era um café elegantíssimo. Mas a gente que frequentava não era muito, sabe? Porque onde está Milita, bookmaker, bicheiro e compositor, cantores de toda qualidade. Então, mas dentro daquilo também tinha gente bem, não é? Então, eu passei por lá de manhã e disse, olha, Noel, eu estou precisando de uma música para gravar na RCA Victor. E ele, eu disse, você tem alguma aí nova, boa? Porque acho que ele tinha, não estava me agradando. Tinha muita coisa boa, mas eu estava com um pouquinho de cartaz, né? Quis cartear um pouco o Noel Rosa. Então, ele disse, olha, você passa a meia-noite no Café Trianon, que era o Café e Bilhares, que o Noel jogava muito bilhar, sabe? Que era em frente ao Café Nice. Então, ele me escreveu, fez essa letra lá lá no bilhar, e botou até no maço de cigarro, que esse cigarro não existe mais. É um cigarro chamado Odalisca. Então me deu a letra desse samba, o X do Problema, para mim gravar no dia. Nasci no Estácio, fui educada na roda de bamba, fui diplomada na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba. E não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá, e felicidade maior neste mundo não há. Convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. Você tem vontade que eu abandone o largo do Estácio para ser a rainha de um grande palácio e dar um banquete uma vez por semana. nasci no Estácio, não posso mudar minha massa de sangue. Você pode crer, palmeira do mangue não vive na areia de Copacabana. Fazer poema lá na fila é um brinquedo. Ao som do samba dança até o arvoredo. Eu já chamei você pra ver, você não viu porque não quis. Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite incrível. Salve estádio, salgueiro, mangueira, foi Paulo Cruz e Madrid, que sempre souberam muito bem, que a vida não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente, que tira samba, mas não quer tirar patente. Pra aquele cara, quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Estes foram dois grandes sucessos de Noel Rosa, em 1936. Na voz de Aracy de Almeida ouvimos Palpite Infeliz e O X do Problema. Aracy conheceu Noel Dilson em 1933, na Rádio Educadora do Rio de Janeiro. Nesse dia foram direto para a Taberna da Glória, tomaram as cervejas cascatinhas. Deste dia em diante, nasceu uma grande amizade. Nascida e criada no subúrbio carioca do Encantado, filha de uma grande família evangélica, só com irmãos homens, Aracy costumava cantar hinos religiosos na Igreja Batista e, escondida dos pais, cantava também em terreiros de macumba e no bloco carnavalesco Somos de Pouco Falar. Mas isso não rendia dinheirinho, dizia Aracy. Ainda não é hora do batente, ele fica impertinente, acordando toda a gente.

neste mundo, mas a mulher do leiteiro só faz. Ela passa, lava, corte, controla, se desvia, e ainda lava, garrafa, vazia. Todo mundo se descobre, sofre, sofre neste mundo, mas a mulher do leiteiro só faz. Ela passa, lava, corte, controla, freguesia, e ainda lava, garrafa, vazia. Ouvimos nesse bloco dois sambas carnavalescos da dupla Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, lançados por Araci de Almeida. A primeira foi Passarinho do Relógio e, na sequência, A Mulher do Leiteiro. Amiga do radialista Alziro Zarouf, em 1935, Araci de Almeida trabalhou com Silvio Caldas no programa Casé, na Rádio Philips. Depois passou pela Rádio Cajuti, Mairinque Veiga e Ipanema. E em 1937, foi parar na Rádio Tupi. Nesse ano, no dia 1º de julho, gravou outro clássico do Amigo Noel, composto com Vadico, nos últimos dias de vida do poeta da Vila. Último Desejo. Este é o Na Era do Rádio especial da cantora Araci de Almeida. No

invade. Por isso agora lá na Penha vou mandar minha morena pra sambar com satisfação, com harmonia. Essa triste melodia que é meu samba, enfeitio de oração. Bate de samba no colégio. Sambar é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melodia. O samba na realidade não vem do morro nem lá da cidade. E quem suportar uma paixão sentirá que o samba então nasce do coração. Acabamos de ouvir com Araci de Almeida, de Noel Rosa, Feitio de Oração, O Maior Castigo Que Eu Te Dou, e abrindo a sequência, Feitiço da Vila. Em 1950, Araci de Almeida mudou-se para São Paulo. Na capital paulista, lançou pela gravadora Continental outro disco cantando Noel Rosa. Bom, Noel Rosa também sabia, naquela época no Rio de Janeiro havia uma certa gente que todo dia fazia um benefício de tal casa de caridade e botava uma rosinha e queria grana. E essas picaretagens... ser pandeiro pra sentir o dia inteiro a tua mão na minha pele a batucar. Saudade do violão e da palhoça, coisas nossas, o samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Menina que namora na esquina e no portão, rapaz casado com 10 filhos sem tostão. Seu pai descobre o truque, dá uma coça, coisa nossa, coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. atrasada. E o samba começou. Um tiro a pouca distância, no espaço forte ecoou. Mas ninguém deu importância, e o samba seguindo a sua trilha de sucesso e tal. O Noel Rosa, quando tinha mais ou menos 14 anos, ele era muito grilado mesmo. Ele tocava um violão que não tinha tamanho. Noel Rosa tocava violão por música. Então, um dia, ele era muito boêmio. A mãe dele resolveu tirar as roupas do Noel, esconder. Andava o Noel de cueca dentro de casa e tal. Então, ele resolveu fazer... Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você à força bruta, que é pra poder me reabilitar. Mas essa vida não tá sopa, e eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou? Ah, pro samba que você me convidou? Ai, o português agora deu fora, já foi embora e levou meu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora e foi pro Adamastor, pra Portugal, pra se casar com uma cachopa. E agora com que roupa, com que roupa eu vou? Ah, pro samba que você me convidou. E com que roupa eu vou? Ah, pro samba que você me convidou. Eu estou cantando o Noel demais, né? Mas, felizmente,

liga de russo, abstrato para inglês. Meu moreno fez bobagem, maltratou meu pobre coração. Aproveitou a minha ausência e botou mulher sambando no meu barracão. Outra mulher requebrou pra meu moreno ver. Nem dá jeito de cantar, dá vontade de chorar e de morrer. Vimos com Araci de Almeida, de Ciro de Souza e Babaú, Tem a Pena de Mim. Antes, de Assis Valente, Fez Bobagem. E abrindo a sequência, de Ari Barroso, Camisa Amarela. Na segunda metade da década de 60, Araci ainda participou de vários shows. Entre eles, Samba Pé de Passagem, no Teatro Opinião. E Conversa de Botequim, com Miele Boscoli, na Boate Crepúsculo. Mas com a bossa nova já emplacando a segunda turma, vários artistas das décadas anteriores perderam espaço na mídia. Com Araci não foi diferente. Entre um show aqui e outro ali, teve que se virar trabalhando no último filão reservado aos artistas do passado. O júri de programas de calouros da TV. Programa do Bolinha na TV Tupi. Mário Montalvão na TV Globo. E o programa do Chacrinha, onde era anunciada como a dama da Central, em alusão ao pai, funcionário da Central do Brasil. Jurada preferida de Chacrinha, Dilson. Desclassificava os calouros sem a menor cerimônia. Esse cara é um cascateiro, não canta nada. Vai levar 10 mangos pra ficar esperto. Em 1988, embora amparada por Silvio Santos, seu último padrinho, nossa grande Araci teve problemas de saúde. E um edema pulmonar levou-a ao Hospital CEMEG, na Tijuca, onde ficou em coma durante 2 meses. E no dia 20 de junho, aos 74 anos, saía de cena a grande intérprete do Noel Rosa. E cantora de qualidade da nossa MPB, Araci de Almeida. Que é o meu amor de terno branco, todo engomadinho.

Amigos, é uma pena, mas chegamos ao final de mais um Na Era do Rádio. O programa, como sempre, teve produção e texto de Marcos Brochado, trabalhos técnicos de Marcílio de Souza e apresentação de Wilson Santa Fé. A todos, muito obrigado pela atenção, um fortíssimo abraço e até o próximo programa. Até lá, amigos. A Rádio Câmara apresentou Na Era do Rádio, os fatos e as canções que marcaram o rádio como a verdadeira testemunha da história do século XX.